de cantinho, ela me chamou pro decor. Safada, tá passando a mão, agachou. Ela me chamou pro beco. Safada, passando a mão, agachou. Ah, me mamou.